até ali. Cortaram rabo pra ser feliz. É meu vinelho, eu eixo anticristo, não era o Albino. Me repare, o povo não é esse. Meu amor quer suicida, pouquinho de sim ou não. Pobre disse, quero ver que rabo disse. Ela roda a polícia e lá foi instituir, voei doente. Radical profeta, é o senhor chamando. Se achou rei, preciso de cítico pra nada. Você vem rimar sentado, eu tô aqui, seu dente podre. É que eu te chamei disso ontem, vulgo salmão que ameniza o soro. Hoje mesmo chegaram fedendo, é caô de patinho feio. Fui fazer estragar o filme, faça isso que o sono somente quer fumar o produto. É o truque, ninguém me cortou leve. A gente errou, mas presente melhorou. Pedaço no charo, presente me elogiou. M acho de camo, presente me elejou. Tem gente legal de lá daqui, atitude legal me leva. Pensei que o senhor fosse o moço. Esse a mão faz você gritar às vezes. A mão faz você exorcizar às vezes. A mão faz você escrever 10 vezes. A mão faz você limpar as fezes. Vou mijar, por isso mesmo Samuela Carter. É o nome dele, sorvetinho de rato. Me dá o suficiente, não tô falando de vocês. Vou sincero, foi policial, saiu rando. Ofusquinha esse molho assim, foi murchou. Como que gamba mocheiro, vamos se amar modelo que não me senti número. Falei, me ensina onde é que a música ensinei. Irá pro show e mudou o botão, vai sinal pro Léo. A gente já sei se é certo, deixei ambiente, fiquei puto. E aí ele foi pro lento, amassa o alvo, amassa forte. Vamos calar, moleque, o sul mandou fazer religião. Com aceita do amor, vai assar o sol. Vamos esquecer maluco e içar o ser.